Namastê, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês, caros ouvintes e telespectadores do programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira, sempre às 21 horas, aqui com vocês, ouvintes, trazendo aqui as temáticas do esoterismo, do ocultismo, sempre com o patrocínio, com o apoio e a audiência, o prestígio dos associados e simpatizantes da loja esotérica virtual. A Levir, que vocês podem acessar em www.levir.com.br, há 15 anos no ar, trazendo os temas da espiritualidade, ouvintes, centenas de textos, muitas e muitas palestras para vocês verem, para ouvirem, ouvintes, e apreciarem aí um grande acervo que foi colecionado aí nos últimos 15 anos e está à disposição não só dos associados, mas também dos visitantes da nossa página na internet. A Levir está sempre aberta, ouvintes, para vocês acessarem os nossos trabalhos, e os nossos simpatizantes e associados simplesmente nos patrocinam para que essa iniciativa, ouvintes, que já está há 15 anos no ar, possa continuar aí a sua trajetória de sucesso. E o nosso programa, ouvintes, está levando, como sempre, para vocês temas da espiritualidade, do ocultismo, do esoterismo. Estamos aí já chegando na reta final aqui desse nosso estudo, que é do livro O Sistema Solar. É essa temática que nós estamos estudando com vocês, ouvintes. Estamos aqui em meio a estudos realmente, ouvintes, bastante aprofundados sobre a formação da nossa cadeia de mundos, a cadeia terrestre. Essas informações vocês encontram aí no livro O Sistema Solar, do Major Arthur E. Powell. Não só, caros ouvintes, sobre a nossa Terra, mas também sobre os processos dos planetas invisíveis que estão à nossa volta, ouvintes. E no dia de hoje nós estamos chegando aqui há mais alguns capítulos do livro O Sistema Solar. Estamos chegando ao 28º capítulo do livro, que vai nos falar sobre a segunda ronda dentro do processo da cadeia terrestre, dentro da evolução, ouvintes, do nosso sistema de mundos. Pois a cadeia terrestre, ela não tem apenas, ouvintes, o nosso planeta físico aqui, a Terra. Ela tem também como planetas físicos o planeta Marte e o planeta Mercúrio. Também fazem parte do nosso esquema de mundos, e é sempre, ouvintes, difícil nós imaginarmos esta história antiga que o ocultismo nos conta, falando exatamente da formação do nosso sistema de mundos, ouvintes, a nossa Terra querida, que na verdade é apenas um mundo, ouvintes, entre muitos mundos que estão por aí dentro do nosso sistema solar. Atualmente, o nosso sistema solar, do ponto de vista esotérico, ouvintes, ele tem não só os 8 planetas que a ciência reconhece, além do planeta Plutão, que foi rebaixado à categoria de planetoide. Na verdade, existem 10 esquemas planetários no nosso sistema solar, e cada um desses 10 esquemas, ouvintes, tem 7 globos, 7 planetas, sendo alguns visíveis e tangíveis, estão no plano físico, mas dentro desses planetas, ouvintes, dos 10 esquemas, 70 planetas, a maioria deles são planetas invisíveis, de substância imaterial e intangível. Então esse nosso mundo, ouvintes, não é o único mundo que está aqui no nosso sistema solar, não só no plano físico, mas também nos planos espirituais. E nem só a Terra, ouvintes, é habitada fisicamente. Existe vida física em outros planetas do nosso sistema, apesar dela não ser tão evidente quanto é a vida aqui no planeta Terra. E nos planos espirituais, ouvintes, todos os planetas são habitados. Mas antes que nós pudéssemos chegar aqui, ouvintes, ao nosso mundo como nós o conhecemos, nós passamos por essa segunda ronda. Então aqui o livro O Sistema Solar nos fala da segunda volta da vida pelos 7 planetas do nosso sistema, dizendo o seguinte: na segunda ronda, os globos desceram uma etapa a mais na materialidade, passando a ser o que são agora. Vale dizer, 2 globos mentais inferiores, 2 globos astrais e 3 globos físicos. E nesta ronda, a temperatura do globo D, a Terra, caiu consideravelmente, de modo que o cobre se liquefez e em alguns lugares se solidificou. Havia terra nas proximidades dos polos, mas brotavam chamas dos buracos que por acaso se fizessem. Como as formas construídas na primeira ronda já estivessem lá, não foi necessário repetir o processo da construção. Nesta ronda, o homem só trabalhava na primeira e na segunda subdivisões da matéria de cada subplano, de modo que, se bem tivesse em si matéria de todos os planos, só estavam ativas as 2 subdivisões inferiores dos 2 subplanos inferiores. Ou seja, o ser humano vivia uma dimensão etérica. Mesmo que ele estivesse já presente no plano físico, ainda as condições não eram adequadas para a manifestação em todos os planos do plano físico, em todos os níveis. Então, só 2 subplanos eram ativados. Então, os seres que por aqui estavam, ouvintes, com as suas raças, que agora já eram mais definidas, distinguiam-se claramente uma da outra. Os homens já não eram nuvens de matéria etérica ou gasosa à deriva, mas tinham conseguido desenvolver certa dose de solidez, embora ainda mostrassem uma consistência desagradavelmente gelatinosa e uma forma indeterminada. Helena Petrovna Blavatsky chamou-lhes em A Doutrina Secreta de sacos de mingau, em virtude das curiosas e informes projeções que lhes faziam às vezes os braços e as pernas. No início desta segunda ronda, emitiam temporariamente essas projeções, como fazem os insetos, mas a repetição constante do processo, afinal, deu às projeções permanência, numa forma aproximada do que seria finalmente a sua forma definitiva. Muitas criaturas eram tão leves e tênues que vagavam na pesada atmosfera da época. Outras rolavam em lugar de rastejar, mas nenhuma se mantinha em posição ereta sem ajuda. Um golpe desferido em seu corpo produziu uma depressão que voltava a encher-se lentamente, como a carne de uma pessoa que sofre de hidropsia. A parte anterior do corpo tinha uma espécie de boca sugante, através da qual a criatura chupava comida. Quando se cravava em outra criatura, sugava, como hoje chupa-se um ovo através de um buraco feito na casca. Em razão disso, a criatura sugada ia ficando cada vez mais flácida e acabava morrendo. Tinham espécies de mãos aleta, semelhante às aletas de uma foca, e produziam um som em que se mesclavam o chiuro e o barrito, som alegre que expressava o prazer, ou melhor, uma sensação geral de bem-estar. A dor, por sua vez, não passava de um desconforto maciço. Enfim, nada agudo, mas um simples e tênue gostar e desgostar. A pele, às vezes serreada, apresentava matizes coloridos. Com o passar do tempo, as criaturas um pouco menos informes e mais humanas, já que paulatinamente foi havendo a materialização, principiaram-se a arrastar-se no chão, como lagartas. Mais tarde ainda, próximo do Polo Norte, na calota de terra que ali havia, começaram a desenvolver mãos e pés, embora continuassem incapazes de erguer-se de pé. Surgiram os primeiros sinais de desenvolvimento da inteligência. Observou-se nesta época que um dos mestres que tinham atingido esse ponto, provindo do globo F, né, o último globo, o último planeta invisível da cadeia lunar, que magnetizaram uma ilha, conduziu para lá um rebanho de criaturas que lembravam manadas de vacas marinhas ou porcos do mar, se bem que não tivessem cabeça ainda formada. Ensinaram-nas a pastar, em lugar de sugar-se umas às outras, e quando se entredevoravam, já escolhiam partes de preferência a outras, como se estivessem desenvolvendo o paladar. A depressão que servia de boca aprofundou-se com o passar do tempo numa espécie de funil e principiou a desenvolver-se um estômago que prontamente virava do avesso quando alguma matéria estranha, não aprovada, chegava até lá. As criaturas, aliás, viravam inteiramente do avesso e não pareciam perder nada com isso. Realmente eram seres que para nós atualmente seriam altamente monstruosos, ouvintes. Como a superfície da Terra fosse ainda muito incerta, seus habitantes de vez em quando se queimavam ou cozinhavam parcialmente. Está claro que isso lhes desagradava, e se o processo fosse muito longe, perdiam os sentidos. A reprodução dos seres fazia-se por intermédio de brutos. Surgia uma protuberância que, volvida algum tempo, se desprendia e passava a levar uma existência independente. O ser que nós aqui estamos identificando com o ser humano, ainda lamentavelmente incompleto no tocante aos seus veículos mais elevados, possuía o que considerava uma mente e algo mais que poderia representar um tênue corpo astral. Mas sua consciência continuava obscura e vaga, e sua capacidade de pensar era pequena. Ele era todo instinto e quase nenhuma razão. Passado algum tempo, a extremidade do corpo que continha o funil adelgaçou-se um pouco, e nela apareceu um centro pequeno, que em épocas futuras, muito distantes, se converteria no cérebro. Apareceu uma pequena protuberância, e ele adquiriu o hábito de avançar com a protuberância na frente, como se carregasse a boca. E mercê dos impactos constantes que essa parte recebia, processou-se-lhe o desenvolvimento. Nesta ronda, a segunda ronda, os homens animais, ou seja, que tinham corpos ou almas causais lineares, mantiveram e aprimoraram sua posição humana. E ao término da ronda, a primeira classe dos animais atingira manifestamente o nível humano. Assim como todos os arquétipos do reino mineral haviam sido diminuídos na primeira ronda, conquanto ainda não estivessem completamente elaborados, assim foram todos os arquétipos vegetais diminuídos na segunda ronda, embora só muito tempo depois eles se realizassem. A vida vegetal recebeu ajuda da atmosfera pesada e sufocante. Vegetações que se assemelhavam a florestas, muito parecidas com o capim, mas com cerca de 12 metros de altura e proporcionalmente grossas, cresciam na lama quente e floresciam excessivamente. É provável que se deva, sobretudo, à vegetação desse período, à existência de nossos depósitos de carvão e também ouvintes de petróleo. No fim da ronda, da segunda ronda, parte da terra estava inteiramente sólida e apenas razoavelmente quente. Havia um sem número de fendas devidas aparentemente ao seu encolhimento, e cada morro era um vulcão em plena atividade. Já nos outros globos, por exemplo, em Marte, na segunda ronda, ele tornou-se mais sólido, esfriando depressa em consequência do tamanho menor. Mas a vida nesse planeta era muito parecida com a da Terra. A construção de formas na segunda ronda estava a cargo dos Pitres Barichardes do globo F da cadeia lunar. Os homens animais da cadeia lunar, que haviam passado rapidamente por todos os reinos na primeira ronda, entraram no primeiro globo na segunda ronda, no nível da primitiva humanidade, e ali continuaram sua evolução como seres humanos. No correr da segunda ronda, a primeira classe dos animais lunares atingiu o nível humano. Ou seja, o que nós vemos aqui, ouvintes, é que exatamente os seres que começaram a viver na Terra nessas condições, ouvintes, tão difíceis, né, onde havia muito vulcanismo, mesmo que a Terra já estivesse mais fria do que foi na época da primeira ronda, com certeza as condições não eram as ideais, ouvintes, pois os seres que primeiro foram trazidos para a Terra eram exatamente aqueles que eram chamados de homens animais lunares, ou seja, eram os indivíduos que vieram a constituir a nossa humanidade, mas que eram realmente muito atrasados, eram praticamente repetentes da humanidade da Lua, que primeiro foram trazidos para cá. E só depois, ouvintes, é que nós, com as nossas chispas divinas, que éramos os animais da Lua, só depois é que nós viemos a nos manifestar. Então são épocas, ouvintes, são milhares de milhões de anos, ouvintes, passados nesse processo de resfriamento do planeta, que ainda tem, ouvintes, um grande poder dentro de si, um poder que remonta à época do nascimento do Sistema Solar. Pois os primeiros quatro planetas do Sistema Solar são todos planetas pequenos, né? Mercúrio, Vênus, a Terra e Marte são planetas pequenos, rochosos e que foram formados exatamente de uma substância muito pesada. E no caso da Terra, nós temos ainda no centro da nossa Terra muito dessa substância incandescente, inclusive de metal derretido altamente quente, e que aliás é o que propicia, ouvintes, além da posição privilegiada que nós temos da distância da Terra ao Sol, nós estamos exatamente na zona que os cientistas chamam de zona da vida, né? Essa distância que nós estamos do Sol, pois nós não estamos nem tão longe, que seria muito frio, e nem tão perto, que seria muito quente. Nós estamos exatamente numa distância em que nós vemos que na superfície da Terra as temperaturas variam em média entre menos 10, 15 graus e mais 30, 35 graus. Aliás, essa temperatura de 30, 35 graus, nós brasileiros experimentamos sempre aqui na época da primavera e do nosso verão. Então, essa posição que a Terra tem, ouvintes, é privilegiada, e daí, ouvintes, que nós temos uma fauna, uma flora tão grandiosa. Mas os primeiros seres que foram trazidos para cá da cadeia lunar eram realmente primeiros repetentes da humanidade da Lua, que tiveram a sua oportunidade de se transformar em humanos nas primeiras rondas aqui da cadeia terrestre, e só depois foram introduzidos aqui o reino animal, né? Promovido do reino vegetal da Lua, começou a ter as primeiras experiências aqui no planeta Terra, daí que vieram aquelas formas animalescas e gigantescas dos dinossauros, né? Que reinaram por tanto tempo aqui na Terra. E depois, aí sim, é que a nossa humanidade, nós que fomos os animais da Lua, viemos, ouvintes, muito tempo depois que já as condições já tinham realmente ficado mais tranquilas na Terra, o planeta já tinha esfriado bastante, aí que se começou, ouvintes, a ser criada a vida como nós a conhecemos hoje no planeta Terra. Não foi de uma hora para outra, ouvintes, e não foi em 6 dias, como simbolicamente diz a Bíblia, que o mundo foi criado. Foi com muito mais tempo, mas também não foi do nada, caros ouvintes, não foi ex nihilo. Do nada, nada sai. E, na verdade, nós somos o produto da cadeia de mundos anterior. Então nós vamos avançar mais um capítulo no segundo bloco de hoje. Nós já vamos falar um pouco da terceira ronda da cadeia terrestre, e paulatinamente nós vamos nos aproximando das épocas mais conhecidas e com seres humanos algo parecido com o que nós conhecemos hoje. Mas uma vez mais, convido a vocês, ouvintes, para aí ficarem com a mensagem da Levir. Nós precisamos do apoio de vocês, ouvintes, para que essa iniciativa e outras que nós mantemos na internet possam continuar no ar, sendo transmitidas para o acesso de todos aqueles que estão buscando aí as informações espirituais e esotéricas aí através da sua navegação da internet. Enquanto nós ficamos aqui com o nosso intervalinho e refrescamos um pouco a garganta, fiquem aí, ouvintes, com a mensagem da Loja Esotérica Virtual. Voltamos já já. Sim, caros ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, levando para vocês informações aqui do livro O Sistema Solar, o livro que nós estamos estudando com vocês, levando aí informações realmente muito interessantes. Aqui está o livro do Major Arthur E. Powell, editado alguns anos atrás aqui no Brasil pela editora Pensamento. Quem sabe eles não relancem esse livro para que vocês possam encontrá-lo, ouvintes, e também estudá-lo, se for o caso. Nós já enviamos aos associados da Levir por e-mail aí um link para esse livro em espanhol, para aqueles que gostariam de ter aí acesso a essas informações no formato aí impresso para ter aí maior conhecimento. Agradecemos a sua audiência e de todos aqueles que estão aí nos acompanhando também pela internet, aí pelas gravações. Nossos programas estão sempre sendo gravados e disponibilizados, ouvintes, através da página da Loja Esotérica Virtual, 24 horas por dia no ar, transmitindo mais de 1000 palestras por dia, ouvintes, em áudio, em vídeo, para vocês acessarem. Mas vamos continuar aqui os nossos estudos, ouvintes, falando uma vez mais sobre a evolução aqui da cadeia terrestre. A cadeia terrestre, ouvintes, que tem esta conformação aqui, que é atualmente a dos três planetas físicos, que são Marte, a Terra e Mercúrio, que aliás, juntamente com Vênus, são exatamente os quatro planetas rochosos que formam o chamado Sistema Solar Interior, que estão muito próximos do Sol. Por isso que eles têm essa característica de serem rochosos. E a Terra, além de ser rochosa, obviamente tem essa maravilhosa capa, essa superfície com muita água. 2/3 da superfície da Terra são cobertas de água. Água, caros ouvintes, que os cientistas todos concordam, veio do espaço. Obviamente a água não foi criada aqui no planeta Terra. A água que você bebe, caros ouvintes, todo dia é a mesma água que estava aqui há milhões e milhões de anos atrás. Não está sendo fabricada água nova, ouvintes, e nem, a não ser que o planeta se aqueça muito e essa água se perca no espaço, a água que está aqui no planeta sempre será a mesma. Quer ela entre na Terra, quer ela congele, quer ela aflua pelos vertedouros, as nascentes, flua pelos rios, venha para os mares, para os oceanos, evapore e caia como chuva, ou então como garoa aqui, como acontece aqui em São Paulo, aqui na Zona Sul, entre as duas represas aqui. O nosso programa é transmitido aqui entre a represa de Guarapiranga e a represa Billings, caros ouvintes, duas enormes represas que estão a mais de 800 metros de altura. Pouquíssimos lugares do mundo têm uma quantidade de água doce tão perto de um centro populacional tão grande como esta região metropolitana aqui da cidade de São Paulo, que já conta, ouvintes, com mais de 20 milhões de habitantes. São 39 cidades espalhadas por mais de 150 quilômetros de raio e 10% da população do Brasil está aqui, ouvintes. Se não houvesse essas duas represas que trazem aqui uma alta umidade e fornecem água potável, realmente eu não sei como ia ser as coisas. Então, a Terra, ouvintes, tem essa conformação física juntamente com seus dois planetas irmãos, mas também ela tem os quatro planetas invisíveis que também fazem parte da nossa cadeia terrestre. São dois planetas astrais e dois planetas puramente mentais, de matéria mental concreta. E tudo isso, ouvintes, está realmente a serviço da evolução. Mas a grande evolução, ouvintes, ela se processa aqui no plano físico. Não devemos jamais imaginar que nós vamos evoluir tão fortemente quanto nós evoluímos nos planetas físicos. E a explicação para isso, ouvintes, é a seguinte: quanto maior o atrito, quanto maior a dificuldade, maior é a evolução. E não há, ouvintes, maior dificuldade para se evoluir nesse atual momento do que essa situação que nós estamos vivendo. Uma vida totalmente materializada, uma vida focada no plano material, onde nós temos que viver experiências com a densidade da matéria, com a dificuldade, ouvintes, inclusive, para sobreviver, e tudo isso, ouvintes, está acelerando a nossa evolução. Não imagine que viver num planeta astral ou num planeta mental torna a evolução mais fácil, ouvintes, mais acessível. Na verdade, a oportunidade que nós temos de evoluir é agora, ouvintes. Há realmente condições maravilhosas para a nossa evolução, e tudo isso se dá realmente pela presença desses planetas físicos. Pois antes que as coisas chegassem a esse ponto, ouvintes, nós estamos realmente na parte boa do processo, ouvintes, pois já vivemos momentos realmente terríveis aqui nesse planeta, momentos, ouvintes, em que muitas vezes não havia realmente condições adequadas para a evolução. Realmente a nossa vida nesses planetas que estão evoluindo, ouvintes, é uma vida de muita dificuldade, uma vida onde as nossas chispas divinas, elas são transferidas de um planeta para outro periodicamente. Se vocês não tinham ainda essa informação, ouvintes, saibam que nós já habitamos outras esferas, outros globos de vida, em outras oportunidades, já fizemos partes da humanidade em outros planetas que não essa nossa Terra que nós estamos aqui vivenciando no momento. Então, o 29º capítulo do livro O Sistema Solar nos fala da terceira ronda da cadeia terrestre, onde a situação, ouvintes, se transformou muito mais compreensível. Até nos primeiros globos, a forma do homem ficou mais humana, embora ainda fosse muito nebulosa, gigante, realmente gigantesca, e estivesse muito longe de ser bonita. No globo C desta cadeia, o planeta Marte, alguns animais principiaram a desenvolver-se, posto que a princípio ainda se assemelhassem a grosseiros troncos de árvores. A proporção que o tempo foi passando, obtiveram pela primeira vez nessa ronda o que se pode denominar um corpo reconhecivelmente humano. E aí, ouvintes, é que começa realmente a evolução como nós realmente a conhecemos. Essa vida monstruosa, ouvintes, foi apenas o começo de todo o processo. Pois realmente nós imaginarmos que os primeiros seres dessa cadeia eram uma mistura de vegetal e animal, ouvintes, coisa que, aliás, na Lua, na cadeia anterior, era bastante comum, né? Então aí é que a coisa foi evoluindo, e à medida que o tempo foi passando, né? Esse corpo que era meio animal, meio vegetal, fosse evoluindo, mesmo que muito etericamente, mas se parecesse mais com um macaco e misturado a um réptil do que com um homem como nós o conhecemos hoje. era ainda um tanto quanto gelatinoso, de modo que se a pele fosse sugada, o buraco permanecia aberto por muito tempo antes de volver a encher-se. Possuía olhos rudimentares que talvez fossem mais cartilaginosos do que propriamente ósseos. Como ainda não fosse tão rígido que pudesse ficar de pé, rastejava e espojava-se na lama quente e macia à beira dos rios. A configuração física do planeta Marte diferia muito da que agora conhecemos, pois a água ainda não começara a escassear. Ao contrário, cerca de 3/4 da superfície de Marte eram aquosos e apenas um de terra firme. Daí que não houvesse canais como os há hoje e o estado físico geral fosse muito semelhante ao da Terra nos dias atuais. Grande parte da paisagem era bela e assim, ouvintes, foi evoluindo o planeta Marte como nós o conhecemos hoje, mas os protótipos da vida, ouvintes, nesses mundos já estavam na mente de Deus. Na verdade, precisavam ser perfeitamente incorporados para que surgisse o homem, o ser humano como nós o conhecemos. E naquele planeta ainda grande parte da paisagem era bela, embora a vegetação fosse peculiar. A atmosfera, que hoje consideraríamos irrespirável, cheirava a cloro e causava sufocação. Todos os arquétipos animais foram então diminuídos naquela ronda, ainda que só viessem a ser trabalhados no meado da ronda atual, a quarta. Os homens animais lunares, que tinham as suas almas ainda toscamente desenvolvidas, a essa altura haviam desenvolvido cestarias, ou seja, corpos causais um pouco mais avançados, de um tipo mais grosseiro que o desenvolvido na Lua. Alcançada essa fase, os homens lunares da segunda ordem, os chamados cestoides, afluíram em torrentes. O Manu Semente também mandou carregamentos para a Terra. Observou-se o Manu que levou a Marte um carregamento de seres, né, humanos, cestoides, lembrando as lendas de Noé com sua arca e as histórias dos Puranas hindus do Manu, que atravessou o oceano num barco, levando consigo as sementes de um novo mundo. Chegando a Marte, ele fundou ali uma colônia dos seus seres humanos cestoides. Esta série de cestoides viera do globo G da cadeia lunar e era, portanto, a menos desenvolvida da classe, tendo sido a última a atingir esse estágio. Guiou-os o Manu para que nascessem nas mais promissoras famílias da terceira raça em Marte, e quando cresceram, levou-os para sua colônia, onde se desenvolveriam mais depressa para formar o povo da quarta raça. Nesta colônia, as pessoas se moviam dirigidas por uma vontade central, a do grande mestre que os hindus chamam de Manu. Então, essas consciências atuavam como abelhas em uma colmeia, e o Manu projetava correntes de força e dirigia tudo. Outro conjunto, de cestoides veio do globo F da cadeia lunar, e um terceiro do globo E. Os do globo F chegaram primeiro e formaram a quarta raça em Marte, e os do globo E formaram a quinta raça marciana. Sob os cuidados protetores do Manu, eles desenvolveram afeição e inteligência. Viveram primeiro em cavernas, mas depois começaram a construir, chegando a ensinar os aborígenes a edificar sob a sua direção. Assim, nessa fase da evolução, os próprios cestoides se tornaram líderes. Eram todos hermafroditas, né? O que, obviamente, para nós é uma coisa completamente, né, desconhecida, pois a divisão dos sexos já está aqui, ouvintes, na Terra há muito e muito tempo. E essa condição, esse hermafroditismo, conquanto, né, geralmente um sexo se desenvolvesse mais do que o outro, o que não impedia para a reprodução que houvesse a necessidade de dois indivíduos. Entre os tipos inferiores também existiam outras formas de reprodução. E seres humanos primitivos do gênero da Hidra reproduziam-se por brotos e outros também por exudação, ao passo que um terceiro grupo era ovíparo. Mas esses não se encontravam entre os cestoides. Na quinta raça marciana da terceira onda, modificaram-se os arranjos sociais à medida que se desenvolvia uma dose maior de inteligência. O sistema das abelhas desapareceu, mas eles continuavam sem muita individualidade e deslocavam-se em manadas e rebanhos pastoreadas pelo Manu. A cestaria passou a ser entretecida mais estreitamente, ou seja, suas almas passaram a ser mais sofisticadas, representando o que poderia ser feito pela vida evolucionante dos que eram, sem dúvidas, homens feitos por si mesmos, sem o auxílio de grande estímulo dado na quarta ronda pelos senhores da chama. Esse tipo de homem é ainda representado entre nós pelas pessoas que têm ideias convencionais, porque outros as têm inteiramente dominadas. São as chamadas Maria Vaz com as outras, caros ouvintes, e espantosamente monótonas, porque não desenvolve nada diferente. Existia naquela raça de Marte um tipo feroz de cestoides que vivia não em comunidades, mas errando pelas florestas aos pares, formando realmente conjuntos de seres ameaçadores, que na Terra depois posteriormente também viria a se manifestar, ouvintes. Situações realmente bastante grotescas, né? Sua cabeça rematava numa ponta para trás que correspondia ao queixo na frente, de modo que o crânio, terminando em duas pontas, tinha um aspecto esquisito e pouco atraente. Lutavam uns com os outros as marradas como bodes, visto que a parte superior da cabeça era de um osso muito duro. Havia tipos mais baixos, curiosas criaturas reptantes e arborícolas, muito maiores do que as linhas e muito menos inteligentes. Devoravam-nos quando se lhes oferecia a oportunidade. Viviam também em Marte animais carnívoros imensos, crocodilianos, que atacavam ferozmente os homens. Também situações grotescas, ouvintes. Na Terra, já passando aqui para o nosso planeta, na terceira ronda, a terceira ronda era muito parecida com a de Marte. As pessoas, embora menos e mais densas, continuavam a ser, de nosso ponto de vista contemporâneo, enormes e goriloides, né? Bem diferente do estágio que nós temos hoje. Realmente, a evolução, na verdade, se processou, ouvintes, muito tempo depois. Só na quarta ronda é que haveria uma evolução mais clara, ouvintes, dessas formas, realmente, animais da terceira ronda. mais compactas desde o início já começavam a andar eretas, se bem ainda fossem trêmulas e incertas e ficassem sempre de quatro quando perseguidas ou assustadas. Começaram a nascer-lhes pelos e cerdas no corpo, porém ralos e moles. A pele era escura, o rosto escassamente humano, estranhamente achatado, os olhos pequenos e muito separados, de modo que podiam ver tanto dos lados quanto à frente. Tinham o maxilar inferior muito desenvolvido e praticamente careciam de testa, substituído por um rolo de carne semelhante a uma salsicha, e toda a cabeça se inclinava declivosa para trás. Nós temos, se eu não me engano, até uma imagem exatamente de como era esse ser, muito parecido com as primeiras raças da nossa quarta ronda, né? Porque aqui nós estamos na terceira ronda, foi muito tempo antes que se formasse exatamente essa, toda essa conformação, ouvintes, física que está sendo descrita aqui. Então, nessa nossa palestra, algumas palestras que nós demos sobre as raças, havia exatamente uma imagem desse ser, né? Bastante parecido. Vamos ver se nós conseguimos aqui projetar para vocês, né? Que parece muito com os seres iniciais aqui da terceira raça, da raça humana ainda na Terra. Vamos aqui, não estava no script de hoje, mas nós podemos a tal da salsicha na testa, né? Realmente é bem evidente, né? Se bem que essa imagem se refere mais a um homem da terceira raça, a raça lemuriana, não da terceira ronda, mas da quarta ronda. Mas fica de qualquer maneira aqui a semelhança, né? Pois, como diz aqui, o rosto era escassamente humano, estranhamente achatado, os olhos pequenos e muito separados, de modo que podiam ver tanto dos lados quanto da frente. Esse nosso espécime aqui, na verdade, só tem um olho, o olho central, que no final das contas acabou se transformando em glândulas no centro do nosso cérebro. Mas aqui o que diz, tinha um maxilar inferior muito desenvolvido e praticamente careciam de testa, substituída por um rolo de carne semelhante a uma salsicha. Essa conformação, nós temos também aqui um outro ser que também foi representado, né? Os cíclopes também eram representados dessa forma, inclusive os gregos tinham descreviam seres gigantescos que tinham essa conformação também da sua face, dos povos desaparecidos, né? Também com mãos e pés enormes e mal feitos e calcanhares projetados para trás, quase tanto quanto os dedos dos pés se projetavam para frente. O homem caminhava de fasto com tanta rapidez e segurança quanto caminhava na direção oposta. Essa curiosa forma de deslocamento era facilitada pela posse, na parte posterior da cabeça, de um terceiro olho, que ainda subsiste em nós em forma rudimentar como a glândula pineal. Quase desprovidas de razão, possuíam apenas paixões e instintos. Desconheciam o fogo e não sabiam contar. Comiam, sobretudo, criaturas viscosas de natureza reptílica, mas também cavavam a terra para dela arrancar e engolir trufas e frutos primitivos. Além disso, cortavam os cimos de gigantescos fetos arbóreos a fim de alimentar-se com as sementes. E mais ou menos no meio da ocupação da terra ocorreu então a separação dos sexos. E aí, ouvintes, que vem depois a história da quarta ronda, pois aqui nós estamos falando da terceira ronda. E havia, sempre houve um grande conflito, uma guerra entre os habitantes anteriores, mais agigantados, e aqueles que tinham o maior desenvolvimento. E essa mistura, ouvintes, de seres de tamanhos diferentes se dá exatamente pelo fato de que seres com evoluções diferentes acabaram aportando por aqui. Mas sempre o grande objetivo, ouvintes, de todo esse processo era de atingir o arquétipo na mente divina. O arquétipo do ser humano perfeito, ele está impresso desde o início de tudo no nosso sistema solar, e obviamente as coisas caminham para que esse arquétipo seja atingido. Então a Terra foi cada vez mais se configurando até então que fosse possível implantar na Terra, no globo D, na quarta ronda, toda essa diversidade, ouvintes, que nós vemos hoje em dia. Então, só aí então é que a vida declinou decididamente em Marte. Marte perdeu, provavelmente pela um enfraquecimento do seu campo eletromagnético e também pela distância com relação ao Sol, as condições climáticas fizeram com que a água de Marte se evaporasse, e aí as condições para a vida física praticamente ficaram reduzidas ao mínimo. Apesar de ainda existir alguma vida física em Marte, e só nós vamos descobrir isso quando os seres humanos retornarem definitivamente em Marte, o que deve acontecer nas próximas décadas. O ser humano deve voltar a Marte com os seus foguetes, as suas espaçonaves, e uma pesquisa arqueológica, ouvintes, vai finalmente redescobrir, ouvintes, aquilo que o esoterismo já sabe, de que a Terra, ouvintes, não é o único planeta habitado do nosso sistema solar, que outros globos, ouvintes, também podem ser habitados por seres humanos, e que tudo isso, ouvintes, é inclusive a vida do planeta Mercúrio, que nós nem comentamos aqui por falta de tempo e também por falta de informações. O livro Sistema Solar não fala muito da vida física em Mercúrio, que obviamente é uma vida muito mais complicada devido à altíssima temperatura no lado voltado para o Sol e a baixíssima temperatura no lado que não fica iluminado. A vida em Mercúrio provavelmente seja uma vida muito mais etérica do que uma vida física. Mas então nos cumprimentos no final de mais esse programa, antes de nós chegarmos nos próximos programas a falar do atual período da vida na Terra, que é a chamada quarta ronda de mundos, o que nós temos a dizer, ouvintes, é que tudo isso, relembrando o grande princípio que está por trás de toda a evolução, é de que tudo que está acontecendo, ouvintes, inicialmente teve o seu projeto na mente divina, em Mahat. o que cabe a nós ouvintes e a outros seres, mais até a outros seres do que nós, porque o ser humano ainda não aprendeu ainda direito o que é o nosso papel na economia do mundo, ouvintes. Nós temos que buscar, caros ouvintes, essa informação mais rapidamente. Não basta ser apenas ecológico com o planeta e não destruí-lo. Nós temos que aprender, ouvintes, como auxiliar aos reinos inferiores a nós nesse planeta a evoluir. O reino animal, o reino vegetal, mineral e até o reino elemental. Inclusive, eu estarei dando palestra sobre isso no final desse mês na Loja Teosófica São Paulo e no começo do mês que vem, em novembro, no grupo de estudos TOT lá da Praia Grande. Nós estaremos falando dos elementais. Quando o ser humano aprende a se autocontrolar, a se autodominar, ouvintes, a ser um verdadeiro mestre, nós auxiliamos, ouvintes, aqui o reino elemental, esse reino invisível à nossa volta, que ele também possa evoluir. E os reinos mais densos, ouvintes, também gostariam que nós tomássemos uma postura ativa, ao invés de simplesmente estarmos aqui gozando as benesses de estarmos aqui nesse planeta maravilhoso. Nós poderíamos estar atuando como mestres, como instrutores, como colaboradores para a evolução divina. E pelo avançado da hora, ouvintes, está terminando mais um programa Lux Esotérica de hoje. Agradecemos a sua audiência, ouvintes, de quem está ao vivo aqui conosco e também de você que está nos acompanhando nas gravações, tanto na Loja Esotérica Virtual, no nosso canal da Ustream e agora também no canal da Rádio Esotérica FM no YouTube. Também esse programa também estará disponível por lá, ouvintes. E convido a vocês para finalizarmos, ouvintes, esse programa com a nossa vibração, a nossa meditação, ouvintes, trazendo uma vez mais o contato com a nossa divindade, para que nós possamos continuar, ouvintes, essa caminhada juntos de estudos e de evolução, a busca por um maior conhecimento que os mestres ouvintes do Oriente nos facilitaram com as informações, com a tradição da sabedoria divina que eles estão promulgando pelo mundo. Vamos, ouvintes, uma vez mais volver a nossa consciência, a nossa atenção para o ponto dos nossos corações, sentindo o batimento cardíaco e com o poder da nossa mente, ouvintes, visualizando dentro dos nossos corações a chispa divina, a grande joia imortal e inefável que repousa sobre o lótus dos nossos corações. Visualizemos essa luz se expandindo, preenchendo todo o nosso ser, se irradiando, iluminando dentro e fora do nosso corpo, ao nosso redor e se propagando diante de nós, iluminando o caminho da nossa evolução. Aproveitamos, ouvintes, para compreender, para internalizar e realizar nesse instante as palavras do mantra do ser interno que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Que assim seja, ouvintes, amém. Que esta chispa divina continue cada vez mais se expandindo, brilhando cada vez mais intensamente, ouvintes, a cada meditação, a cada oração, a cada prece, a cada instante que nós nos dedicamos ao nosso ser interno e à nossa evolução. A esta causa, ouvintes, o programa Lux Esotérica serve hoje e sempre aqueles a quem essas informações são úteis. Ficamos por aqui, ouvintes, em mais um programa. A todos desejamos um ótimo fim de noite, um bom descanso. Fiquem agora com as músicas aqui da Rádio Esotérica FM, no nosso sistema totalmente interativo. Se registrem, venham aí programar as suas músicas preferidas na nossa rádio. Então, ouvintes, terminamos esse programa aqui enviando a todos o virtual, mas sempre forte, sempre fraternal, caloroso abraço para todos vocês, ouvintes sintonizados aqui nesse programa que visa a evolução espiritual de todos os nossos e nossas ouvintes. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.